salve zero para Campina Grande. Autorizado, Campina Grande 390, via Upper Zulu 90, decolagem da 90, curva na esquerda, no perfil da Puca, transição Zipá. Acione no transponder 51111 e o controle a pé em 120.8. Autorizado, 390, Upper Zulu 90, decola 90, curva em esquerda, Puca, para transponder 51111, controle 208, volume 60B. Está correto, me pronto para pushback na posição 05. Demorar. Bono 994, posição 3, para pushback no estacionamento. Cuidando que a equipe só reporta táxi, gol 1994. Autorizado, reporta táxi, gol 1994. Gol 1714, Recife, 125, 45. 3170 completa aqui na torre 118, decimal 9. 295, obrigado, boa noite. 3170. Bono 994 para o TAC, com 54 a bordo, autonomia 02, qualquer no Fortaleza. Bono 994, autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa, reporte pronto para decolagem. Bono 994. Autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa, reporte pronto. Bono 994. Salvador, muito bom dia, até entrei. Estou no 70, recebe, atendeu. Primeiro, bastante travado. 3170, avistado, ele viu pouco, pista 10, vento 0, medo 0 graus, 099. Atendeu, pouso, até entrei, 3170. Salvador, gol 1606, posição 5 para pushback sonamento. Coordena que a equipe de solo reporta pro táxi, gol no 606. Coordenada, gol no 606. Gol no 994, pronto, 107 no 0. Sente, avisou o contrato no final do 0? Quase mesmo ali, mantém, pista no 0. Gol no 994. Quase mesmo, mantém, gol no 994. Salvador, agora 8, 9 e meia, posicionamento. Totalmente pronto. Confirme? Eu tô totalmente pronto no 01. Afirmativo. Tá livre, chama taxi. Chama na batalha, agora 8, 9 e meia. Zuno 70, no solo 49, libere direito, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Viva direita, via Alfa, reporta antes da Juliette. Salvador, boa noite, reporte do 0 do Fórum, e a gate 11, 8330, request to the next to Lisboa, information Bravo, can 8-1013. Missions Charlie, stand by and see clear. Gol na 994, livre decolagem na 0, vento 070 graus, 089. Observe já livre decolagem, gol na 7-0-5, Salvador Tower. Yeah, port 0-4, go ahead. You know about not time that you will close the runway 10 at 0305? Yeah, we are aware. Okay, confirm your estimate to start your push. We already requested the clearance, we will be pushing in 5 minutes, port 0-4. Okay. 994 decolador 51, controle agora 208. 208, Bandido. 204, Tower. Go ahead, abort 0-4. 994, cruza 2.500 pés na Puca, Aracaju. Gol 1994, contato radar, duplar o nível de voo 350, sai da Puca. 350, na Puca. Foil a clear to Lisbon, flight level 390, via Upper Zulu 10, Natal, after that via flight plan routes. airborne, runway 10, left turn, UCA departure, ZPAR transition. Salvador departure on frequency 120.80, squawk 5110. Take to Lisboa, flight level 390, upper Zulu 10 until Natal, then according to Southern Route. Take off running 10, left turn, Puka, departure, ZPAR transition, 10.8, and approach 5110, Portugal 024. Portugal 024, with the back is correct. Come back to push back and start out, and please expedite the push, please. We'll do Portugal 024, we'll call it. Oito, 96, alternativa é Fortaleza? Afirmo. Quem? No 606, 30, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, vai me reportar pronto para decolagem. Pátio, Indy Alpha, no ponto de espera. Contar A 896, livre a linha aérea de decolar pistão no 0, vento 0, 60 graus, 089. Livre de decolagem no 0, boa noite, 06, ponto espera no 0 pronto. Faz a rolagem do tráfego ali, mas tem pistão 0, gol no 606. Após o tráfego, eu comprei aqui, mas tem no 0, 606. Gol 1994, uma Recife, 12545. 2545, bom dia. 2:30 decolada 56, controle agora 120.8. 208, Goronove. Controle Salvador, Goronove 896, decolou na Puca, Aracaju. Radar decolagem, sou para o nível de voo 370, perfil Puka. Vou direto Puka, gol 96. Pro de Puka, 370, gol 896. Pushing start approved, call for taxi, Portugal, vira de fora. Lama 606, livre decolagem da ano 0, vento 080 graus, 06 dúzia de nós. Livre decolagem da ano 0, vou no meio 06. No 896, vou direto para Aracaju. Pro de Aracaju, gol no 896. Meia 06, decolada aos 0300. Controle agora 120, decimal 8. 208. 208. Salvador, bom dia, gol no 606. Gol no 606, contato radar decolagem, sou para o nível de voo 390, saída Puka de Par. Puka de Par, 390, gol no 606. I ground up to 0240, request back. 0240, clear taxi via Mini Pro India Alpha, Genesis 1012, speed up your taxi. Taxi via India Alpha to gate 211.0110, protocol 0240. Bernardi Ponte, call tower, 118.95. 118.95, control 0240. Gol 1896, chama 105, decimal 45. Confirma pro gol 1896? Chama 105, 125, decimal 45. 2545, gol 1896. Power Salvador, boa noite, we have call 024 approaching Golden Point, and I went 0, we are ready for departure. I put the call 024, clear the line up and wait. Clear line up and wait, runway 10, report to go 024. Vou no 606, vou direto Campina Grande, suba restrito ao nível 330, chame agora Recife, 12545. 330, direto Campina Grande, direto, vou no 606. Tem mais frequência, sistema? 125.45, alterna 126.85. 2545, 12685, direto Campina Grande, restrito nível 330, vou no 606. Tower report to Golf Zulu 4. We are ready to depart. Your position. Holding position for Zulu 4. Salvador, it's now 024. Any problem? In the position. Excuse me, ma'am. We need some information about the reason to be held here for a long time. Estimate for takeoff plan. 025, I am coordinating with the Vicente and wait a clearance for your departure. I don't have this authorization yet.